correntes, abram-se as prisões, caiam as fortalezas, Deus está aqui. Já ouço um estrondo, sinto teu poder, o verdadeiro santo Deus está aqui. Hoje é dia de o céu descer e milagres acontecer. Deus está aqui. Já ouço um estrondo, sinto seu poder, o verdadeiro santo Deus está aqui.